da flora. E visitar meus poemas que eu dedico à flora. Embora o tempo perdido me faz lembrar de sentimentos vividos que se apagam com a brisa lá fora. E junto vai sentimentos de quem sai de um momento tranquilo, daquela vida tranquila que simplesmente oscila com a primeira da fila pra mim. E é pra ela que eu faço aquele fado declamado com alguns versos cravejados de respeito, amizade e amor. E sem rancor de quem um dia me julgou, às vezes tem que se impor, sem esquecer do valor. Integridade do berço não muda com o endereço. Tudo que é verdadeiro não vem marcado o preço. Eu aprendi faz tempo mais, tive que correr atrás, sendo humilde e capaz de ver os justos e leais. Isso me fez dividir todos os falsos dos reais. Isso me faz viver em paz e busca da excelência na vida. Meio bandida, meio amor margarida, meio rosa caída, que conduz a despedida daquele velho tempo obscuro e necessário, que me faz olhar pra trás e relembrar o solitário, que me fere bastante ter alguns choros constantes. Hoje não consegui, isso pra mim é relevante. Sempre volto carregando aquela velha certeza que hoje tudo que fiz só me deixaram feliz. E vejo com mais clareza que a insanidade ficou por um triz, pelo menos pra mim. A cada verso sentido é um abraço, um amigo, família sempre. Já é meu comigo, com rimas no mesmo sentido de sempre. Realidade é um abrigo pra quem canta o que sente, então eu falo contigo. A cada verso sentido é um abraço, um amigo, família sempre. Já é meu comigo, com rimas no mesmo sentido de sempre. Realidade é um abrigo pra quem canta o que sente, então eu falo contigo. Garoa fina no rosto, meu gosto, tão esperado, mês de agosto, antes de tudo acontece. Coisas boas, talvez um pouco de estresse. Como o final de mais um conto de fada muda. Alegria, sorriso, eu te amo, não se iluda. O tempo passa, a casa cai, o tempo passa, a máscara cai. O sentimento de ódio ultrapassa a barreira e me atrai. Como de caso pensado, você em mais uma cena. Como você é pequena, hoje não estou enganado com a tua vida paralela, que mais parece um seriado do que novela. Sem pé nem cabeça, apela. Califórnia, Alemanha, tu tem a manha de andar de skate. Tu mal sabes remar no Orkut, verdadeira Miss Fake. Eu não entendo por que você mente, pra cada pessoa é uma versão diferente. Tu queres glória, então para de contar a história. Quem te conhece sabe, porque ainda tem memória. Mas não quero te esculachar em escrita, só relato um fato da minha vida sobre a maldita genitália.